questa non c'è una buona possibilità di che può essere la soluzione. Mas tem um perfil da Starbomb? Eu tenho, além da sua, mais quatro aeronaves na aproximação. Copy 084, I stand by 3 minutes to start pushing back. Boa noite, Santa 3520, acione identificação. Chegada Mari, desça até o nível 060. No 4, desça para 2000 pés, está autorizado o sinal LS. Número 2, número 1 não está passando o dono. Sente até 2000, autorizado LS, segundo, 714. Ou 606, 3 milhas para o marcador externo, agora com a torre 118612, com pouso. 118612, obrigado, Dani Cabo. É. O Serra Charlie está livre, o cruzamento do pátio principal, agiliza o táxi na medida do possível. Após ingresso a Lima e Mike, chame para cruzamento da 17. Papa 084, after Learjet 45, pass behind you, you are clear for push and start to report red for taxi. Okay, behind aircraft, bus in clear for push and start, bus 04. Just copying after the Learjet 45. Okay, the area 45, open 04. Oi, Salvador, boa noite, economia 06. 606, boa noite, avistado. Cheque trem livre pouso 100 graus com 12, uma dúzia de nós. Trem baixado travado, livre pouso na pista 10, economia 06. Tino 4, complete final LS, chame a torre, 118612. 186, boa noite, obrigado. Boa noite. Salve, boa noite, eu gol no 714, está estabilizado LS, 2,5 milhas para marcar 2 pênaltis, gol no 714. 714, boa noite, continua a aproximação, número 2, aguarde pista livre, 100 graus com 10 mais, o ajuste 10 no 3. Aguardando, pista livre, gol no 714. Charlie Eco tem táxi livre até o hangar da Aeroestá, efetuando o cruzamento da pista 173. Em questão, na frequência livre, boa noite. Boa noite, Charlie. Finalidade, se reporte no localizador estabilizado. 2000, reportará estabilizado, San Andreas 226, autorizado. Reduza para 2109 e desça até o nível 050. Redução 2109, confirma nível 50. 050, afirmo. 606, solo 50, táxi autorizado via Alfa, informe antes da Juliette para ingresso no Pátio 1. Táxi via Alfa, informe antes da Juliette para o Pátio 1, gol 1608. No 4, livre pouso, 100 graus, 10 mais. Livre pouso, igual no 7 no 4. Detection, para cima, 8 horas. Rupa 084, clear taxi into holding point runway 10 via Juliet and Alpha, call me fully ready on holding point. Juliet and Alpha, holding point runway 10, we call you ready, Rupa 084. Sede de passagem Airbus 330 da Europa, após ingresso a Juliette, portão 02, gol 606. Sede de passagem Airbus, após ingresso a Juliette, portão 02, do gol 1606. Meu 050, está 3520. Você para 3.000 pés, 1.003 ajuste. 3.000 com ajuste padrão, está 3520, pode considerar a restrição etapa? E Matheus, tá livre da restrição. 3.000 então, 3.520. Está 3.891, desça para 2.000 pés, ajuste de altímetro no 0.93. 2.000 pés com 1.093, está 3.891. Está 3.520, reduz para 1.709. 1.709, 3790, 3570. O TAM 3891 sob vetoração agora, esquerda na proa 170, limitado pelo localizador. Esquerda proa 170, limite ao curso do localizador, TAM 3891. Controle TAM 3226, estabilizado. 3226, completo final LS, chame a torre, ano 8612. 186, TAM 3226, é bom. Dropper 084, maintain holding point, stand by to join runway 10. We maintain holding point, roll by 0. Salvador, boa noite, TAM 3226, passando externo, baixar travador. 3226, boa noite, autorizado pouso pistão no zero, vento 1 no 0 graus, 1 no 0 9. Tive pouso no zero, TAM 3226. No intercept localizador na Pro 140 agora. Pro 140, autorizado LS, TAM 3829. TAM 3520, desça para 2000 pés, autorizado sinal LS, reporte no localizador estabilizado. 2000, livre LS, reportará TAM 3520. 3891, 3 milhas para externo, complete sinal LS, torre no 86. 35, trânsito no 7. Provável saída para Belém, senhor, por gentileza. Momo, transição trova. Momo, trova. Sei que está um pouco cedo, mas está na escuta para a cópia ciente da informação Bravo. É, ciente. Well, 084, maintain holding point aqui. We have the traffic number 2 passing out of marker right now. Ok, vou passar o informe. Salvador, TAM 3891, externo, baixado, travado. 3891, continue a aproximação, aguarde pista livre, 1 no 0 graus, 1 no 0 nós, ajuste no 0 no 3013. Com 1013 no ajuste, aguardando o ponto TAM 3226, solo aos 57, táxi autorizado via Eco, Alfa e Juliette para o portão 7. Eco, Alfa e Juliette para o portão 7, tá? 3226. Localizador visual com campo 3520. 3520, complete final LS, chame a torre no 862. 826, até daqui a pouco, obrigado. Nada, cara. 7 Mike, Golf Mike, prossiga. É sobrevoo do parque de exposições. Travado conforme, 500 pés, manter o setor. Suporte pronto para iniciar táxi e decolagem, Mike, Golf Mike. Norte Salvador, uma boa. Tá 3520, tá uma milha de Simbra, visual, estabilizado e elétrico, pista 10. 3520, boa noite, continua a aproximação, aguarde pista livre, vento 090 graus, 089. Guardando, 896, aciona identificação, chegada a Mali, desça para 2000 pés, reporte estabilizado no curso localizador. Descendo para 2000, chegada a Mali, reporte estabilizado no localizador, voo 896. Portão 9. É qual, Alfa Juliette, portão 9, tá? 3890. Tá 3520, pista livre, autorizado pouso 090 graus, 89. Tá 3520, livre pouso na pista 10. Salvador, boa noite, 099, sentido. Sentido no sideral, aguarde cópia na frequência da torre 186. E táxi, aguarde para iniciar a decolagem assim que o tráfego na final da 10 livrar o setor. Positivo, o que for agilizar está autorizado. 84, after the traffic on short final, clear to line up and maintain runway 10. After rapid on primary, plan to line up runway 10, bus 081. Que confirme apenas o problema. Bora pra aí. O 2, é isso? Bora pra aí. 03 ciente, tá livre manter o setor. No momento não temos tráfego nem aproximação para o Salvador. Reporte quando para o retorno. Ai, que graça. Juliette Romeu. Oi, Juliette Romeu, boa noite, mantenha escuta um minuto. Tá 3520, solo ao 03, táxi via Eco, Alfa e Juliette para o portão 8. Eco, Alfa, Juliette para o 08. Que Juliette Romeu da Web, prossiga. Muito bom dia, autorização de reboque da ponte 5 para a posição número 6 no pátio 3. Bom dia, aguarde um minuto para iniciar o procedimento. Na sua escuta. Zero 84, clear for takeoff runway 10, wind 090 degrees, 10 knots. Clear for takeoff runway 10, back 084. Federal 9971 no pronto cópia. pronto. Federal 9971 no Guarulhos, 340 aprovado, aerovia Pesulu no 4, decola da 10, curva à direita, subida da El, Leda, após Leda, voa Crate, controle 119.8, aciona 5005. Confirma o transponder, depois Crate intercepta a Pesolo no 4 e prossegue segunda rota do plano de voo. Confirma estimado para acionamento. Estamos prontos. Está livre, iniciar o acionamento e pushback, chama pronto para o táxi, federal 9971. Pode. Europa 084, airborne at 05, contact 119 at decimal 8. 119 at decimal 8, Europa, see response. 1805, copy. Pronto, copy. 1805, Natal 370, Pesolo no 0, aerovia, decola no 0, curva esquerda, subida PUCA, transição ZIPAR, controle 119, decimal 8, aciona 5576. 0370 para Natal, fala da Neste, liga PUCA, ZIPAR, Pesolo no 0, 398, 7 menos transponder, voa 1805. Elemento correto, chame pronto, portão 31805. Camarada, obrigado. 317, cópia. Afirmo, pronto, cópia. Belém, nível 380 aprovada, Pesolo 41 é aerovia, decola da 10, curva esquerda, subida Momo, transição Trova, controle 119, decimal 8, aciona 5011. O trip 5317, 380 para Belém, pela Pesolo 41. Decola da pista 10, curva esquerda, saída Momo, transição Trova, 198-509. Correto, chame pronto acionamento, trip 5317. Chamará, estamos no pátio 3. Vê meu estimado de acionamento, trip. O estimado de acionamento, senhor, seria 0220. Ok, ciente, aqui tem aeronave para ser rebocada do portão 5 até a posição 6 do pátio 3. Ok, ciente. O Romeu continua no seu aguardo. Tem uma aeronave presta a iniciar táxi lá no Pátio 3. Assim que a aeronave iniciar táxi e livrar o Pátio 3, será autorizado. Eu acho que Juliette é o meu. Bastante grato, estou falando. Salvador, o voo no 805, no 03, para a Coxa Sanamente. Obrigado, chame táxi no 805. Obrigado, chame táxi. A bordo, 3h30 de autonomia e alterno Galeão por táxi, federal. 3h30 Galeão 2 a bordo, 02. Isto. Táxi autorizado, informe no ponto de espera pronto, táxi via Juliette e Alfa, federal 9971. Juliette Alfa. 896, estabilizando o localizador da 10. 96, complete final LS, chame a torre, é o 98612. 8612. Objeto 5899 descendo 2000 feet, altimeter 1013. 2000 feet, 1013, copy that, 99. Ou no 896, estabilizado em LS, tá 1-0. 896, tráfego avistado, vento 1-0-0 graus, 1-0 nós, ajuste 1-0-1-3, informe trem de pouso, baixar travado. Baixar travado agora, vou no 896. Ciente, autorizado pouso, pistão no 0, 1-0-0 graus, 1-0 nós, gol no 896. Graça. Webjet Whisky Juliette Romeu, portão 5 autorizado iniciar o reboque até a área, até o pátio 3, posição meia dúzia. Juliette Romeu, ciente, sempre na sua escuta. Europa 084, best level 120, contact the Recife Center, frequency 125.45. We might take 120, confirm, Europa 084. Contact the Recife Center, frequency 125.45. Europa 084. 125.45, what is the level clear for Europa 084? Salvador, Europa 084, please can you confirm what is the level clear for Europa 084? Clear level 370, Europa 084. Okay, clear for level 370, Europa 084. Pois, estaremos fazendo uma manobra por jogar no fundo da aeronave para o pé, para o bloco meia dúzia para evitar transtorno com o pushback do aeronave para o estádio 3. Positivo.